ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. É o Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, a sua rádio, a maior audiência de toda a região. No final do programa de hoje tem sorteio de pizza semi-pronta lá do supermercado Irmãos Watt. Também tem almoço lá no restaurante Mangueira, viu? Continue participando com a gente pelo 991248325 ou 99204-2222. Recebo agora aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha FM o vereador eleito aqui em Guaranés, vereador eleito com o maior número de votos, 783 votos. É o Antônio Pasqualini, vereador Mindua, tá por aqui já. Boa tarde, Mindua, seja bem-vindo mais uma vez ao Programa Expresso. Parabéns pela vitória, pelo expressivo número de votos, né? 783 votos não é para qualquer um, meu amigo. Boa tarde, Antônio Cláudio. Primeiro, eu gostaria de pedir licença para mandar um abraço para as meninas da padaria Pão e Companhia. Opa! Das simpáticas meninas, né? Sempre me ajudaram aí no, na minha trajetória aí. Parabéns, viu? Obrigado. Pela vitória, por esse. E agradecer também agora, Antônio Cláudio, a todo o pessoal que confiou em mim, tá? Fizemos uma campanha muito limpa, uma campanha muito honesta, uma campanha de pé no chão, uma campanha de casa a casa e usando aquilo que há de mais importante na vida de um ser humano, que é a sinceridade e sem promessas, tá? Não foi feito promessas? Não, não foi. Durante a sua campanha? Não foi. Porque é o seguinte, para você fazer uma promessa, se você ver a principal definição de uma promessa, é uma coisa seríssima se o ser humano pensasse bem. Então você não tem como conseguir antes. Como é que você vai fazer uma promessa? Então, o que nós fazemos? A gente conversa, mantém um diálogo com a pessoa e sempre que não vai fazer luta e que eles não vão arrepender de ter votado na gente. É esse o compromisso que carrega, que pesa em cima da gente. Essa, e é onde a gente forma a verdadeira personalidade e espírito de luta. Então, eu acho que é isso aí. Nós precisamos hoje levar as coisas hoje. Eu tinha horror de política, né? O deputado, o Emidinho, que nós somos companheiros desde o tempo da fundação do Hospital do Câncer de Passos, ele dizia uma coisa e eu comecei a pensar, por que os bons não participam, né? E a gente mete o pau, mas na hora já foge todo mundo. Eu acho que não, sabe? Não tem um pingo de medo, sabe? Vou sair de peito aberto agora para esse quadriênio aí, de peito aberto, atendendo todo mundo sem demagogia, sem nada, de pé no chão. Se for preciso falar que não tem condições, vai ser falado. Eu acho, o que nós temos que fazer hoje? Eu acho que é quem assumir a prefeitura, o município de Guaranésia, vão ter que fazer um compromisso seríssimo com o povo. O povo está cansado, o povo não aguenta mais, né? Você vê hoje, por exemplo, a Câmara de Vereadores, eles discutem o ano inteiro probleminhas de Guaranésia, mas você não viu nenhum falar dos deputados federais, dos deputados estaduais, o que eles pintaram, o que eles aprontaram, essas falcatruas horrorosas que fizeram nesse país, que deixou nós numa situação terrível. Por exemplo, nós temos hoje o quê? Você pega a saúde, meu Deus, o que está acontecendo, coisa horrível está acontecendo nesse país com a saúde, ué? Nós temos que mendigar, pedir a Deus, fazer promessa para fazer uma merda de uma cirurgia de vesícula. E o mais gozado é que os governantes não estão nem aí, pô. Eu acho que tem, e o povo tem que começar a cobrar mesmo, sabe? Cobrar de quem quer que seja. Mas você, como vereador, o que você vai poder alterar nisso, Mindu? Ah, eu acho que dá. Porque uma coisa é você trabalhar com dinheiro, outra coisa é você não ter dinheiro. Eu acho que quando você não é um bom administrador, quando ele não tem dinheiro, o que que ele tem que fazer? Ele escolhe prioridades. O que que é prioridade hoje? Qualquer aluno de grupo sabe que é prioridade hoje em Guaranésia. Chama, mas o Brasil inteiro, nós não temos que fazer comparações. A nossa comunidade chama-se Guaranésia. Então, o que que é a Guaranésia? É uma comunidade que é cheia de defeitos, de carências, e que nós temos que nos unir. Por exemplo, aconteceu uma coisa comigo, sem citar nomes. Termina-se a política em Guaranésia. Gente, terminou a política, acabou, vamos juntar, vamos unir forças para dar o melhor, vamos ver, tem um cara com problemas, vamos ver, eu junto a todo mundo, sabe? Você vê Guaxupé, eu invejo Guaxupé, o município, os políticos, por quê? Acabou a política lá, neném. Já juntam, começam a trabalhar em prol da cidade, são bairristas. É, mas não está bem assim no último ano, não, né, Mindo? Mas se você for pegar de tanto de crédito que eles têm hoje, foi aonde eles deixaram. Agora, se não está, aí é outra coisa. Tudo bem? Agora, o que que nós podemos fazer? Vamos supor que Guaxupé já não está mais, mas nós não podemos, então, tirar o exemplo de Guaxupé. Tem uma cidade em Santa Catarina, de Lages, exemplo de administração de legislativo e de executivo. Então, a gente tem que ir atrás. Eu estou correndo atrás, estou entrando em contato com essa para ver o que que é de bom que a gente pode aproveitar. Por que que lá dá certo e aqui não dá? Certo e aqui não dá? Aqui, uma das coisas que eu mais me admiro daqui, que não dá certo, chama-se vaidades. Mas isso aqui é do ser humano? Ah, não, aqui é demais. Não é do ser humano, não. Eu acho que ser humano é... Eu acho que o que tem mesmo... Sempre que a gente conversa, a gente tem essa discussão. Você sabe que eu já notei? Você quer ver, por exemplo, que eu já notei? Os vereadores que foram eleitos, alguns que eu já conversei, já tá numa vaidade que não tem tamanho, entendeu? Pelo amor de Deus. Então, vamos tirar isso, eu já vou pedir, vou debater demais com eles, vamos conversar sem vaidade, sem nada, entendeu? Edu, mas tudo isso que você está falando aqui, que você está declarando aqui, não é o papel do vereador, é o papel do prefeito, quem vai executar é o prefeito. O legislativo não executa, o legislativo não... É, mas o... Você vai cobrar isso? Deixa eu te falar, cada um na sua função. A Câmara de Vereadores de Guaranésia sempre foi uma Câmara subserviente. Sim. Por exemplo, manda-se o Judiciário, manda-se o Executivo e não manda o Legislativo. Sempre cobrei isso aqui. Sempre, sempre debaixo do pano, morrendo de medo do Judiciário, morrendo de medo do Legislativo, aprovando coisas que às vezes até o Executivo já teria feito. Hoje, meu amor, o que que nós temos que fazer? Nós temos que, em primeiro lugar, qual que é a função do legislativo? Colocar as coisas nos seus devidos lugares. Por exemplo, fala assim, eu fui eleito, começou, presidente da Câmara, eu já quero deixar bem claro que eu não quero e não interessa ser presidente da Câmara. Você já atropelou minha pauta, porque essa seria uma das minhas perguntas, então. Eu já ouvi boatos que você seria o indicado para presidente da Câmara. Então você não assume esse compromisso. Deixa eu te falar. Vamos iniciar assim. O presidente da Câmara, eu já fiz tudo o que eu podia ter feito na minha vida em termos de executivo. O que que eu quero hoje? O vereador tem tanta coisa para fazer na comunidade, tanta coisa. Então o que que ele tem que iniciar? Tem que começar a pensar uma inovação no presidente, no novo presidente da Câmara. Primeira coisa, o apoio terminou, votou, tem-se o presidente, você então vai dar todo o apoio inicial ao presidente da Câmara, vão apresentá-lo ao prefeito, vão participar de diversas reuniões, entendeu? Por exemplo, eu vou ficar sentado aonde toda a vida foi o que eu fiz. Eu me libertei quando eu iniciei esse trabalho social que a gente faz em Guaranésia. Eu acho que você é mais útil, por quê? Nós temos que primeiro fazer um levantamento. O que que tem que se fazer na saúde em primeiro lugar? Humanizar a saúde. O que que é humanizar a saúde hoje? Então não é, não, isso não é coisa social. Nós estamos pegando no atacado. Nós não estamos. Então é o papel do vereador fazer um trabalho no atacado. O que que é humanizar? Humanizar é o seguinte: pronto-socorro. Você chega no pronto-socorro simplesmente com dor, chorando ou qualquer coisa assim, ou rindo. O que que vai acontecer? Pega-se um papel friamente, entrega-se para você, você assina aquele papel, você aguarda ser atendido, não por prioridade, mas a prioridade de quem chega primeiro. Começa por um erro gravíssimo. Se eu chego tendo aqui um problema de vesícula aqui, coisas terríveis, uma dor, pedra na vesícula, meu Deus do céu, qual é a prioridade? Então é isso que nós precisamos iniciar. Tanto o papel do vereador não é de execução, mas é de formação. Sim. A Sônia e o Joaquim estão te parabenizando, viu? Mandando um abraço, obrigado, aqui para você. Mindu, dá pra. É difícil a gente falar de onde vieram esses seus votos, mas dá para imaginar qual foi o perfil do seu eleitor, Mindu? Se esse perfil foi as pessoas que você ajudou durante toda a sua vida, que você sempre fez um trabalho assistencial muito bonito, sempre elogiei isso aqui no programa, ou esses votos vieram das pessoas que achavam bonito esse trabalho social? Ah, se você começar a me apertar desse jeito, eu vou começar a chorar. Primeiro a minha família, sabe? A minha família me deu um suporte fantástico. Quer sejam meus filhos, minha irmã, meus sobrinhos, minha cunhada, meu cunhado. Desculpe. Então, quando você tem por trás de você uma gama de coisas, você cai de tudo. O que que eu pautei sempre que eu comecei a ajudar as pessoas? É honestidade. Não minta pro povo, não. Você tem que ganhar condições do cara te doar as coisas. Hoje, graças a Deus, as pessoas me procuram para doar até dinheiro. Tá entendendo? Mas você tem que prestar conta de tudo, nem que seja uma caixa de fósforo. Às vezes eu promovo alguns eventos aí, eu vou fazer o balancetezinho, imediatamente já eu trago sempre para as rádios, escolho uma maçonaria e Laios como dois suportes para analisar minhas prestações de contas. Aí o que que acontece? Pessoa chega, não quero isso não, joga fora então, joga fora você, que eu estou entregando esse papel para que você pode, fez, a minha, né? Parte eu fiz. Porque é o seguinte: a partir do momento que você ganhou credibilidade e confiança no pessoal, sabe? É o que eu falei pro pessoal a maior parte da minha campanha. Eu disse para eles o seguinte: vocês não vão arrepender de ter votado em mim. Mindu, a gente não está perdendo um cidadão de ação, o Mindua de ação, que corre atrás, que luta, que briga, que vai atrás, que ajuda as pessoas, para ganhar um vereador burocrático que vai sentar numa cadeira e amarrado às burocracias desse governo, Mindu? Ah, mas é isso que eu não quero, por isso que eu não estou aceitando. Se eu aceitar a Câmara, eu vou sentar lá, vou ficar. Ah, você vai ser um vereador, você vai ter que cumprir as regras lá e toda a parte burocrática. Vou cumprir todas as regras lá. Mas vou fazer um trabalho de conscientização primeiro. Só para você ter uma ideia, você tem mais ou menos um cálculo de quantas pessoas frequentaram as reuniões da Câmara no ano? No ano? É. Não, três pessoas? Não, quatro não, pessoas? Nem não, você fala no, assim, no ano inteiro? No ano inteiro. No ano inteiro? São 150 pessoas. Não deu isso. Estou falando a não ser festas, a não ser homenagens. Porque reunião. Mas no dia Câmara, a dia. Quem frequenta a Câmara e as reuniões da Câmara? Antônio Pasqualini Mindu, Pedro Soldado, que toda reunião está lá. Exatamente. O Davi, como jornalista. O contratado lá. O Davi Franco. O Glauco Paleta, que é o contratado, o Silvinho. Talvez um ou outro. E ponto final. É. Concorda? Isso. Aí o que que acontece? O trabalho do vereador é esse. Eu tenho que agora procurar, eu tenho que de qualquer maneira levar pessoas lá para começar a assistir, porque senão eles não vão dar suporte para nós. Por quê? Olha o que que a população fez comigo. Eles quiseram, me botaram, me meteram lá quase 800 votos. Por quê? Porque eles acreditaram em mim. Acreditam muito em você. É. Mas se eu não tivesse mostrado diversas coisas para eles, eles não teriam votado em mim. E a responsabilidade sua e é a responsabilidade grande. Aumentou. Muito. Não quer dizer que eu tenho 800 votos agora, eu vou manter na próxima aí 1000 votos, 800. Eu posso ter zero. Porque a carência que o povo se encontra. É, você vai ser o mais cobrado, né, Mindu? Agora, não tenha dúvida, né? Exatamente, claro. Agora, por exemplo, agora veja bem que coisa interessante. Os marqueteiros, esse povo e tal, eu participei, eu olhava eles, participava assim, olhando. Morei em Belo Horizonte, tinha um grande amigo meu que é marqueteiro e coisa e tal. De repente, eu e junto com o Vandeck, sabe? Grande amigo meu, agradeço o Vandeck. Vandeck, nós precisamos, tem hora que eu tô de cabeça, tem hora que eu tô sem cabeça, vamos bolar uma cartinha. Mas essa cartinha, não quero agredir ninguém, eu quero mostrar o verdadeiro Mindua. Mas nada de vaidade, de coisa, não. E não é que nós acertamos. Essa cartinha foi o sucesso da minha campanha. Por quê? Ela bancou a sua campanha? Ela alavancou minha campanha, eles preferiam até a cartinha do que o Santinho. Eu fiquei impressionado de ver as crianças, parece que eu sou herói de figurinha de gibi. Não, as crianças, coisa impressionante, as historiazinhas. O pessoal colecionava os Santinhos. Entendeu? A gente falou aqui de quem frequenta a reunião da Câmara. Sei. Mas aí o Nelsinho já me cobrou aqui, ó. Antônio Cláudio, olha, eu assisto as reuniões da Câmara, tá dizendo aqui. Do Dani Silva eu comentei, o Dani Silva também frequenta todas as reuniões da Câmara. Sei. O Nelsinho disse que assiste, como eu também assisto todas as reuniões da Câmara. Sim. Por exemplo, a última reunião da Câmara teve uma duração de mais ou menos 16 minutos. Você estava lá na última, Mindu? Terça-feira? Na última, não. A última reunião da Câmara durou muito pouco lá. Teve apenas três indicações. Três indicações apenas. Paulinho do Grêmio também. Acompanho todas via internet. Sei tudo que se passa no Legislativo de Guaranésia. Sabe tudo que se passa lá durante as reuniões, né, Paulinho? Como eu também. E tem gente já mandando perguntas aqui para você, viu? Ellen Paina, Mindua, parabéns, acreditamos em você, viu? A Lívia, Edgar, João Vitor, a Ellen, estão mandando esse abraço para você. Júlio Souza também, outro que começou a frequentar também as reuniões da Câmara, está mandando pergunta para você aqui, mas eu faço daqui a pouquinho. Antes tem a pergunta do Danilo Estrada. Ele quer saber de você sobre o salário do vereador. O que ele acha do valor do salário atual do vereador e se é compatível com o Guaranés? Danilo, essa é a pergunta que todo mundo quer fazer para o Mindua. A gente vai fazer no outro bloco, tá? Daqui a pouquinho a gente vai querer saber do Mindua essa situação do salário. Mas então esse vai ser o Mindua vereador. O Mindua combativo, o Mindua que vai brigar, você foi eleito pela coligação do Laércio. A gente então não precisa esperar um Mindua que vai lá bater continência pro Laércio. Se precisar de brigar com o Laércio, você vai brigar. Veja bem, olha só a diferença. Eu sou uma das pessoas que estamos dando uma cobertura pro Laércio. Nós estamos efetuando uma blindagem no Laércio. Sim. Eu vou explicar para você por quê. Veja bem, quando termina a eleição, é tradição nesse país o pessoal das escadas, subir a escada, e quer cargo, quer isso, quer aquilo tudo. Eu acho que as coisas não funcionam dessa maneira, mas tudo bem, é a tradição desse país. Então, por exemplo, você pega um cara, porque o cargo de prefeito, ele é o quê? Ele é solitário. Ele fica sozinho na maior parte do tempo. Precisa pessoas de apoio a ele, sabe? Mas pessoas que querem o bem da cidade. Eu, por exemplo, graças a Deus, agradeço até a oposição. Foram me cumprimentar, me dar os parabéns. Olha que beleza que é isso. E deveria ser assim sempre, né? Nunca meti o pau em ninguém. Não me interessa ficar metendo o pau em alguém. Agora precisa tomar cuidado. Isso aí é muito relativo, correto? Agora, não pode viver a cidade de agressões, sabe? Eu entrei nessa política, vi umas coisas, apesar que não foi tanto quanto das outras vezes, mas coisinhas que deixam a gente triste, magoado. Primeiro, compra de votos, né? Que, meu Deus, que é isso, gente? Quem que é pior, Mendoa? Quem compra ou quem vende? Ah, não, eu acho que é quem vende. Quem vende. É quem vende. Quem vende. Difícil mesmo, né? É. Infelizmente a gente tem muito disso aqui. Exato. Boa tarde, Antônio Cláudio, manda um alô aí pra mim, estamos ouvindo a programação aí do Expresso, é o Toninho tá mandando um abraço pra você, não sei qual Toninho que é, mas tá mandando esse abraço pra você, viu, o Mindu? Obrigado ao pessoal. Mindu, você acha que essa renovação que a gente teve, que a Câmara de Guaranés, ela realmente foi renovada? Porque dos 11 atuais só ficaram dois, né? Dois vereadores. Você acha que houve realmente uma renovação? O pessoal quis uma renovação ou foi obra do acaso mesmo? Não, o pessoal quis. Você acredita que houve? Não, isso foi um voto consciente realmente? Não, vamos tirar esses vereadores? Não, Antônio Cláudio, vamos analisar no país inteiro. Nós acompanhamos São Paulo. Impressionante, não foi? A virada foi, incrível. Que virada, né? Que coisa. Olha o cara que eles botaram lá. Que maravilha. Pode até não ter mais pela qualidade, pelo perfil desse homem. Pô, esse homem é fantástico. Quem acompanha a vida desse cara sabe que esse cara, pô, pode até não fazer um bom governo, mas ele é o melhor. Deu pra entender? Agora, nem sempre o melhor. Por exemplo, agora aqui na Câmara de Vereadores, eu acho que tem hora que tem que dar uma quinada mesmo, tem que haver uma mudança. O que você está esperando dessa Câmara com esses 11 eleitos, Mindu? De princípio, ótimo. De princípio. Você acha que essa é melhor que a atual? Não tem não jeito de fazer. Pra falar ainda, não né? dá, não dá para fazer, sabe? Porque envolve uma coisa que eu mais tenho medo dentro de uma Câmara de Vereadores: a vaidade. Sabe? Então, isso é um perigo. Mas que vou rezar muito a Deus que deixe isso aí lá para outro lugar. Não leve para a Câmara, não. Porque eu vou falar. O povo vai ficar sabendo, sabe? Vou levar, vai ser, mesmo não sendo presidente da Câmara, vou levar toda semana isso aí pro povo. O que foi de bom, o que foi de ruim, se você quiser, na rádio também. Posso criar aqui o cantinho do Mindu, então? Pode criar. Eu não tenho, olha. Aprendi uma coisa. Sei disso, fiquei muito contente pela sua vitória. Com a minha família. Você é uma pessoa muito verdadeira, Mindu. Às vezes o pessoal fala que às vezes me chama de polêmico. O Guaranês é gozado. Eles chamam, toda pessoa que diz a verdade, eles chamam de polêmico. Tinha um vereador toda pessoa que não diz, toda pessoa que diz o que a gente talvez tenha medo de falar, o que a gente não gosta de ouvir, a gente coloca como polêmica, né? Infelizmente é assim, né? Então, Cláudio, eu posso errar muito na Câmara, às vezes até por incompetência, mas por omissão não. Isso tá? Eu sei. Isso não. Doutor Donizete, seria, na sua opinião, uma boa opção para o presidente da Câmara, da Câmara, já que a Câmara precisa de uma boa renovação, diz a Ellen Paina? Todos os 11 são ótimos. Mindua, na Câmara é uma vitória para a Guaranésia. Du Megichelo, seu companheiro, né? Companheiro de Câmara. Antônio Cláudio, manda os parabéns aí pro Mindua, viu? Um abraço, é o Marcinho Cabeleireiro que tá mandando esse abraço. Obrigado, Marcinho. Parabéns, Mindua, que Deus abençoe você e a todos os vereadores eleitos. Estou aqui em Juruáia com a namorada, acompanhando a entrevista. Abraço a você, o querido amigo Antônio Cláudio, Heloíso Chaves, grande Lolô, filho do Paleto. Heloíso que uma vez me falou sobre o plano Manchester, né? Que seria essa questão, né, Mindu? Que você falou de pronto-socorro, do atendimento das pessoas que... Humanizar. O atendimento com prioridades, né? A pessoa chega com dor, ela tem prioridade no atendimento. Tem. Não sei por que não foi implantado aqui em Guaranésia, mas é implantado em várias cidades da região. Vou fazer um intervalo em comercial e volto já, continuando esse bate-papo com o Mindu, e a gente vai, claro, falar sobre a questão do salário dos vereadores. Como é que vai ficar essa questão a partir de agora? O Mindu sempre defendeu a redução dos salários. Vou querer saber dele já. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas, sempre com a sua participação pelo 991-248325 ou 992-04-2222. Mindua, a Janaína e a Maria estão parabenizando você pela eleição, viu? Ah, um abração para elas, me ajudaram demais A Maria foi a chefe da minha campanha lá em cima. Uma pessoa maravilhosa, cuidou da minha mãe 8 anos. E eu só tenho que agradecer eles. O Paulinho do Grêmio aqui fez um comentário: essa Câmara vai ser uma das melhores, podem ter certeza, é só analisar o perfil de cada um dos eleitos, tá dizendo aqui o Paulinho do Grêmio, né? Um abraço aí pra você, viu, o Paulinho. Mindua, questão do salário, hein, meu amigo? Como é que a gente vai resolver esse problema do salário? Você foi o primeiro a levantar a bandeira sobre a questão dos salários ainda lá no outro mandato, no mandato passado. Você e o Ranulfo, inclusive, saiu pelas ruas de Guaranésia com abaixo assinado para não acontecer o que aconteceu daquela vez, quando não só aumentaram o salário, mas aumentaram o número de vereadores. Você brigou naquela época, né? Foi. Agora, quando um grupo aqui de Guaranésia, o pessoal do PSOL, resolveu levantar a bandeira e brigar de novo pela redução do salário, você também estava junto com esse pessoal. Mas agora você está do outro lado, Mindu. Você está como vereador. E aí, a partir... Mas aí que tá a diferença, ô Antônio Cláudio. Não é que eu tô do outro lado, porque a minha personalidade, ela não vai de encontro ao desencontro desse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando fala assim para mim, hoje eu tenho vergonha de receber um salário de vereador desse aí. Eu acho que enquanto nós estamos numa crise... De tudo, de crise moral, crise política, crise financeira, crise tudo que você pensar na vida. Pô, eu quero vou ganhar dentro de uma cidadezinha dessa. Eu não compartilho com um salário desse, mas eu sou 1 em 11. Eu vou continuar, a luta vai continuar. Tem um grupo aí que está arrecadando as assinaturas. O povo clama por esse tipo de coisa. Então, vamos assinar, pessoal. Tem o escritório do Jorginho Advogado, vai lá e assina. Se vocês querem mesmo a redução, me doa sozinho, não vai conseguir. Eu já declarei a todo mundo que eu sou contra. Passar lá na Câmara, por mim, já passou. Eu não quero receber. Qual seria o salário? Por exemplo, só para terminar meu raciocínio. Eu não sei se pode, se não pode. Às vezes fala, você falou isso na rádio. Eu não sei ainda. Eu vou tomar pé dia 1º de janeiro. Por exemplo, será que eu posso pegar o meu salário para ajudar o pessoal em remédio numa farmácia? Eu preciso saber. Se isso pode, por lei, pode isso aí. Se não, vão falar que eu falei aqui, vão querer me caçar. Porque a moda hoje é caçar. O pessoal tá qualquer coisinha caçando, procurando um meio de caçar para entrar no lugar do cara. Essa é a verdade. E outra coisa, já aproveitando que eu vou prolongar mais esse assunto. Impressionante, hoje os piores inimigos da gente são do próprio partido. Eu não sei porque existe partido político hoje. Não, por Deus. Eu tive que tomar cuidado, todas as vezes as fofocaiadas, as coisas e tal, foi do meu partido, caramba. Dentro da própria estrutura do partido. Agora eu queria entender por que que existe partido nesse país ainda. Devia existir pessoas. Eu me candidato e vou trabalhar sozinho. Você não é capaz de imaginar o que eu passei, mas eu tirava por quê? Eu não dei confiança, eu me fechei. Eu lembro da minha sobrinha, tadinha, ela ligava pra mim chorando, a Érica, tio, não pode, tão fazendo, sem você falar nada, inventava uma coisa que eu denunciei, que eu falei, rapaz, eu tava na minha, tava trabalhando, se eu tava sendo bem sucedido no que eu tava fazendo, eu vou criar casa com quem? Agora, gozado, então... Outra coisa que prejudicou demais, essa campanha, eles soltaram uma prestação de contas aí, você precisa de ver coisa terrível, não é qualquer um que vai fazer. Ou o cara paga um contador para fazer 500 pau, ou senão, coitado, não vai fechar as prestações e não vai sumir se ganhar. Olha que coisa que acontece. Mudaram muito, então, né? Fizeram um teste, na verdade, na seleção para a próxima. Agora, eu quero deixar bem claro aqui na rádio, eu estou falando na rádio, para todo mundo, como já falei. Nós, eu e o Ranulfo já fizemos campanha, tem mais de 5 mil assinaturas no fórum e foi devolvido, tá? Eu acho que a gente, por exemplo, não é acabar com o salário dos vereadores, então diminui o salário. Mas pra quanto, Mindu? Ué, o quê? Não, eu acho que, eu não sei, vai de decidir, de resolver. Eu acho que 5 mil, 4 mil é imoral pra Guaranésia. faço mesmo e é a minha opinião. Ninguém precisa pensar igual eu, mas a minha opinião é essa. Um exemplo, se continuar esse salário, um exemplo, sabe? Porque tem muita gente que vive disso. Virou uma profissão, que né? Que vai entrar nas próximas, para falar, já escutei muita coisa. Eu vou entrar porque eu vou pagar a faculdade do meu filho, outro eu vou entrar porque eu vou fazer isso. E essa é a verdade, não adianta os caboclos xingarem, vir brigar com a gente não, porque é uma verdade isso aí, tá certo? Então, se pintar, vou procurar colocar isso, por exemplo, continua ainda pegando assinatura já pro ano que vem também, tá acumulando as assinaturas, eu acho que isso não deve parar, tá certo? Eu vou ser Seria o vereador a apresentar essa sugestão. Com certeza. Tá bom, mas eu já ouvi muita gente. Se chegar para mim, sou o primeiro a apresentar. Eu já ouvi muita gente vir aqui na rádio, muitos vereadores virem aqui na rádio, muitos políticos virem aqui na rádio, afinal de contas o programa tem 8 anos. Que falam contra o salário, ganha muito, mas quando assumem o cargo, continuam recebendo. O que você vai fazer com o seu salário? O meu todo mundo já sabe. Eu não sei. Então você vai ficar sabendo. Agora eu não sei se pode falar umas coisas dessas. Mas se puder, meu salário vai ser sempre para comprar remédio. Você vai doar o seu salário? O pessoal, presta atenção. Tem muita gente aí que prova para você que tem o seu remedinho. Coisas absurdas. Absurdas que eu quero dizer. Como uma pessoa que ganha um salário paga 120 no remédio. Tem criança, tem 5 crianças, tem 4 crianças, tá passando fome, paga aluguel de casa e uma série de coisas. Gente, o bicho pega nesse país, vai lá fora, né? Vai lá aí nas proximidades da cidade para ver. Tem coisas que ninguém acredita. Por exemplo, ninguém mais fala hoje em Guaranésia do menininho que nasceu de 5 meses e meio. E que está hoje vivendo mais de 2 anos, é de Guaranésia, sim. Vivendo mais de 2 anos no Hospital São Paulo de Ribeirão, todo entubado, com 12 tipos de doença. E uma delas tem que fazer transplante de pulmão. Pergunta quanta gente sabe isso. Ninguém quer saber. Eu mesmo não sabia disso. Exatamente. Estou aqui na rádio, deveria ter obrigação de saber. Exatamente. Então, tem casos, por exemplo, por que eu debato muito assistência social que não existe em Guaranés e não existe mesmo? Por que não existe? Eles não sabem? O que assistência social em Guaranés hoje vai ter que fazer? O cara que assumir na assistência social vai ter que ter um carrinho e rodar 24 horas por dia, sabendo quem está passando fome, por que está passando fome. Ó, não é você tratar dele, porque hoje fala em cesta básica, parece uma palavra maldita só. Os caras que não gostam de ajudar, é os que metem o pau, sabe? Mas vai lá ver, mas você para meter o pau, você precisa ir lá ver. Deu para entender, Antônio Cláudio? Agora, a gente fica, às vezes, dá desânimo, mas pelo contrário. Aí eu procuro satisfazer mais ainda, trabalhar mais para conseguir desenvolver essas coisas. Vamos voltar aqui à questão do salário, que salário. O pessoal já está comentando e aplaudindo muito você ali, dizendo que estão juntos. Não, isso aí não é demagogia não, viu, Antônio Cláudio? Eu sei disso. Isso aí não é não. E é por isso que eu quero voltar. Pode falar que se pintar, eu vou batalhar para provar. Porque, não, como você disse, você é 1 em 11. E como é que a gente vai fazer para reduzir o salário dos outros 10 e dos outros 10? O povo. É o povo que tem que fazer. O povo tem que me ajudar. O povo, e eu acredito, pelo que eles estão falando, acredito que eles vão ajudar. E eu acredito que tem mais gente também lá dentro que é candidato, que foi candidato e eleito, que também vai trabalhar. Eu não digo acabar, não vai acabar salário do vereador, sabe? Nem pode, né? Mas esse salário é imoral. O pessoal vai ficar chateado com você, estão dizendo aqui, viu? Não tem importância, pode ficar, mas é isso aí, que é meu pensamento. Já, um outro projeto, de repente você pode apresentar no futuro um projeto para reduzir o número de vereadores? Voltar para 11, para 9, ô Mindu? Bom, vamos uma coisinha de cada vez. Mas isso no futuro, você pensa isso no futuro? Porque você também foi contra o aumento, né, de 9 para 11. Totalmente. Você acha que... No Olha, futuro... eu acho, Antônio Cláudio, com toda sinceridade, meu futuro como político vai ser pequeno. Não vai ser muito grande, não, sabe? Porque tem coisas que você tem que engolir sapo, sabe? E a minha personalidade já tá chegando num ponto, eu devia ter pensado bem antes, mais novo, para tomar partido, para ter batalhado. Eu acho que eu fui um tanto também acomodado, sabe? Eu deveria ter ido a fundo no começo, quando eu vim para Guaranésia mesmo, eu devia ter pego, porque tem outras coisas também, porque eu não faço só uma coisa. Por exemplo, eu tenho um compromisso com o Hospital do Câncer, sabe? E agora nós estamos vivendo já um problema, porque o que está crescendo o número de pacientes lá no Hospital do Câncer é bastante significativo. E, por exemplo, o governo não está repassando verba, olha que absurdo, né? E eu acho que vai ser um tanto... Eu quero ver essa experiência primeiro desses anos aí, desses 4 anos, para a gente ver se a gente prossegue ou para, né? Cidinha Souza tá te mandando um abraço, Pedro Soldado também tá parabenizando você pelas suas palavras, né? O pessoal tá comentando lá, muita gente aplaudindo, parabenizando você, a Cida Costureira, o Jefinho, motorista do caminhão, o Jailson, o Júlio Souza tá te parabenizando, a Aline também tá te parabenizando, Paty Rodrigues tá mandando um abraço, parabenizando, tá dizendo que tá junto aí com essa questão da redução do salário, quem mais aqui? A Valéria também, tá, parabéns aí. Oi, Antônio Cláudio, parabéns ao Mindu, que ele faça o melhor por nós. A Valéria está mandando este grande abraço para você. Então vamos esperar esse grande vereador aí que assuma a partir do dia 1º, né? É. A gente vai estar torcendo muito por você e que você realmente faça um grande mandato, viu, Mindu? É. Eu ia dizer torcida pensando em futebol. Mas, porque virou, né? Virou meio que um futebol político, né? Virou, infelizmente, né? Virou. O Mindu, mas a gente torce muito e acredita muito em você. Acho que a população demonstrou isso nas urnas. A gente quer realmente que você represente bem o povo, porque a gente quer a redução do salário. Quando eu digo que a gente quer, a gente vê isso nas ruas. Sempre preguei isso aqui no programa, a redução do salário. Eu acho que até deveria partir dos próprios vereadores, de repente fazer uma audiência pública para ouvir a população, mas eu acho que eles não ouvem o programa. Ô, Tony Cláudio, você quer coisa pior fizeram em Guaxupé, né? É. Agora baixaram, né? Depois olha que saiu, coisa, né? Terrível. Aí fica, né? Fácil. Parabéns, Mindua, Gabriele. Parabéns aí ao Mindua, ao Nelsinho, que tá mandando esse abraço para você. A Valéria Santos também tá te parabenizando. Quer deixar mais algum comentário aí? Uai, quero sim. Agora vamos falar do Laércio, né? Vamos lá. É o Laércio tão criticado, né? Um menino que tá demonstrando uma coragem invejável. Eu vou botar minha cara na frente para bater. Eu tô com o Laércio, vou dar o maior apoio para ele. Ele é, inclusive, uma coisa interessante, eu não sei se o pessoal sabe. Antes de fechar Minas Caixas em 91, eu era chefe deles aqui em Guaranésia, era diretor regional da Caixa aqui de Poços de Caldas, e promovi ele para gerente de Carmo do Rio Claro. Ele ia para gerente da Caixa de Carmo do Rio Claro. E na sexta-feira eu assinei a portaria e na segunda-feira a empresa fechou, a Minas Caixa fechou as portas, né? Mas eu falei para ele que ainda vou procurar, vou achar essa portaria para ele guardar de lembrança. É um menino que toda a vida teve seus erros, mas não pode pagar eternamente por isso. Então, o que nós temos que fazer? Ele já está com umas ideias maravilhosas. Nós temos que acreditar, porque ele foi eleito pelo povo. A maioria, né? Quem acredita ou não, nós fomos eleitos, eles foram e nós fomos também eleitos pelo povo. Então nós temos que dar todo apoio, a cidade tem que aplaudir as corretas. E o Laércio não tem condição de errar mais, ele já errou. Então agora acabou. Vamos dar sim uma credibilidade invejável para ele, para que a gente consiga dá uma mudança de perfil aqui para a cidade, entendeu? Uma mudança. Ver o que nós queremos, ô Antônio Cláudio. Nós queremos uma cidade turística que vai atrair paulista, que vai fazer isso. Ou nós queremos uma cidade industrial. Vamos definir qual é o perfil que nós vamos mudar para Guaranese. Tá, mas a partir de 2017, o Laércio vai ter muitos problemas com a baixa arrecadação, com essa PEC 241, que de repente vai limitar ainda mais. E eu vou te fazer uma pergunta que até eu iria fazer para o Laércio no programa passado, mas foram tantas as perguntas que chegaram e eu acabei não fazendo essa pergunta. A gente já tem um carnaval, meu querido Mendoa, no dia 29 de fevereiro, 59 dias depois de assumir a prefeitura. O que você acha que o Laércio deveria fazer? Cancela o carnaval? Veja bem, eu vou devolver a pergunta ao povo, tá? Da seguinte maneira, veja bem. Hoje nós temos 60 cirurgias de vesícula para fazer. Tem gente, atenção pessoal, perdendo os rins, porque não faz 2 anos que está para fazer essa cirurgia e não consegue, não tem jeito. Informa o pessoal que tem problemas aí na cidade de exames médicos. Parado. Uma série de exames que faz, é tudo 2 anos a média que tá parado, tá? Então, eu acho o seguinte, festa popular é festa popular, nós temos que pensar em primeiro lugar nos problemas da cidade, é aquilo que eu falei, escolhe-se prioridade. Entre as 100 cirurgias que tem que fazer e um carnaval, o que que vocês preferem? Foi uma pergunta que o prefeito lá de Pedreira, onde eu ia muito, fez para a população o ano passado. Vocês querem a saúde ou querem o carnaval? Eles preferiram a saúde e não teve o carnaval. A Tânia quer saber sobre o projetos para o bairro Parque do Trevo, bairro esquecido aí, o pessoal só lembra do bairro Parque do Trevo na época de eleição. E aí, Mendoza, você vai ter um olhar especial ali para o bairro Parque do Trevo? Eu sou um vereador. Se eu for falar alguma coisa, eu estou sendo até meio irresponsável. Mas o pensamento de um vereador, eu posso dizer. Eu acho o Parque do Trevo, eu frequento demais lá, tenho amigos lá demais. Tem que fazer um projeto ali, canalizar aquele riacho. Mas tem que ser de maneira, bem calculada, para que nós não tenhamos condições de refazer tudo outra vez, entendeu? Então eu acho sim, tem que fazer um projeto bem feito e ir fazendo devagar. Agora, quem vai ver se tem dinheiro, se não tem, se coisa e tal? Eu acho que a hora que houver uma participação popular, eu acho que o prefeito, ele tem que escutar o povo. Não adianta ele querer fazer da cabeça dele, é o povo. Peraí, o que que nós devemos fazer? É você que está no dia a dia, não sou eu que vou lá uma vez e cai fora, tá? E a partir desse momento, acho que as coisas começam a tomar um rumo, se for desse jeito. Ó, parabéns, é o João Reis, lá de Guaxupé. Guaxupé precisa de vereador assim, tá vendo? Obrigado, Antônio Cláudio, parabéns aí pro Mindu, a Vanessa que tá mandando esse alô, quem mais aqui? O Antônio Cláudio, Deus, parabéns aí pro Mindu também. Vanessa que mandou esse abraço. Obrigado, você falava sobre o Laércio já afirmou aqui no programa que a prioridade, pelo menos no início do governo, eu acredito que seja durante todo o governo, vai realmente ser a saúde. E vai ser cobrado de início. Claro, vai ser cobrado. Eu vou cobrar. Cobrado, eu já cobrado. Falei isso pra ele. Vai ser cobrado. Vou ficar no pé. Também já disse aqui. Saúde não pode aguentar mais o que está se passando. E ontem conversei com o Laércio à noite, ele me ligou, a gente bateu um longo papo e eu fiquei muito contente com alguns nomes que ele disse, né? Claro, disse em off, por isso não. Parabéns pra ele aqui, com esses nomes que ele colocou, gostei, né, Antônio? Gostei dos nomes que o ele. Pessoal, eu gostaria só de pedir pro povo ter um pouco de paciência, porque tá saindo muita bobagem aí muita na mídia. Bobagem, cada um fulano de tal, vai assumir, não tem nada disso, gente. Eu tenho conversado aí com o Laércio constantemente. Sabe, ele tem trocado ideia com os vereadores, com uma porção de gente, não vai fazer bobagem, vocês podem esperar que não é bobo, ele é muito inteligente. E se fizer bobagem, daqui 4 anos sem obra. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Parabéns, amigo. Estamos com o tempo estourado. É, a gente vai estar entrevistando aí todos os vereadores eleitos aqui em Guaranésia. Espero que todos aceitem o convite, inclusive já para a próxima semana a gente vai entrevistar, a gente vai seguir uma ordem, né? Começamos pelo mais votado, na semana que vem vamos receber aqui o Valtinho Pedreira, claro, se houver disposição dele para vir no programa, a gente vai fazer o convite durante a semana, espero que ele venha. Muito obrigado, viu, Mindu? O microfone fica à sua disposição, a gente vai ter agora o cantinho do Mindu. Deixa eu falar um negócio para você, então, Cláudio. Diga, a única coisa que eu quero, e não importo, de ser criticado. Podem me criticar à vontade, podem, como diz aqui na gíria, meter o pau. Eu acho que o vereador é para isso mesmo. A hora que tiver que elogiar, vocês elogiam, mas a hora de meter o pau, pode meter o pau. Eu não fujo desse tipo de coisa, não. Se eu tiver errado também, pode ir lá conversar comigo, vamos conversar. Eu quero o bem da cidade. O mais importante somos nós. E o menos importante é o eu. É isso daí. Falou tudo agora. Tainá tá mandando um abraço. Ah, deixa eu ver quem mais aqui. Antônio Cláudio mora no Parque do Trevo, mais um morador do Parque do Trevo. Aqui tá precisando urgente de cuidados, viu? As ruas, muito mato. E a senhor Mindua, parabéns pela vitória, fiquei feliz demais. Há uns anos atrás passei por dificuldades muito grandes, procurei assistência social e a resposta foi não. Quem me ajudou, foi você, eu e minha irmã foi você. Em meses de cesta básica, você fez o que a assistência social não fez. Isso vai mudar porque é escolhido, né? Quem recebe ou não, isso não entendi aqui, porque é escolhido a dedo quem recebe ou não. Lá é verdade. A cesta da assistência social. Tem famílias precisando que não ganham. Alessandra Valentim, quem mandou essa mensagem aqui. Mindua, muito obrigado, Mindua. Sucesso. Vamos estar acompanhando aqui o seu trabalho, viu? Que Deus proteja o Laércio. Amém. Intervalo comercial, voltamos já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.